E aí, meus amigos, vamos nós gravar mais um podcast. Agora o Barbeando Cast. Beleza? Meu nome é Roberto e eu vou iniciar a gravação, avisando a todos que é uma gravação feita por Telegram. Então, vocês devem estar ouvindo o som de fundo. Cada um vai gravar de um celular diferente, num ambiente diferente, não teremos variações de áudio, mas o importante é o conteúdo. Cada um dessa forma pode gravar a hora que bem entende. Teremos vários convidados, vários participantes e vamos fazer um negócio bem bacana, né? Como o nome já diz, Barbeando Cast é tudo sobre o wet shaving. Vamos debater o wet shaving no Brasil. Vamos falar sobre o hobby, vamos falar sobre técnicas, vamos falar sobre aparelhos, produtos, beleza? Hoje o assunto começa por sugestão do nosso amigo Marcelo Ried, vulgo peruqueiro. Nós vamos falar de barbeadores vintage versus os barbeadores modernos, né? Eu já deixo aqui a minha opinião. Eu prefiro os barbeadores modernos. Depois eu vou discorrer o porquê que eu prefiro os barbeadores modernos. Mas eu deixo a bola aqui agora para alguém pegar e discorrer, principalmente sobre a diferença entre os barbeadores vintage e os barbeadores modernos, por que gosta de um, por que gosta de outros, e assim por diante. Beleza? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E vamos tocar mais esse projetinho para frente. Barbeando Cast. Opa, Roberto. Aqui é o Pinteiro, vulgo Cega Dedé. Todo mundo pronuncia errado, chama Cega Dedé. Essa questão dos barbeadores vintage e dos barbeadores modernos é bem interessante porque eles têm características interessantes dos dois lados, né? Tem barbeadores antigos que são vagabundos. Geralmente esses não chegaram a ser guardados, eles se destruíram. Existem barbeadores modernos que são vagabundos. Esses não vão ter muita vida útil. E existem muitos barbeadores vintage que são de uma qualidade absurda, de uma engenharia absurda, que se fossem feitos hoje iam custar uma fortuna. Como é, por exemplo, o Gillette Fatboy, né, que é um aparelho todo feito de bronze e com todo um mecanismo de ajuste e que você encontra ainda relativamente barato no mercado. Por outro lado, entre os modernos, há vários aparelhos que também têm um nível assim absurdo de precisão, de detalhes. Aparelhos, inclusive, que são CNC. Simplesmente não existia CNC, né, antigamente. Então você não poderia fazer, naquela época, um aparelho, pelo menos não de alguma forma economicamente viável, um aparelho que tem uma precisão de acabamento, uma precisão de alinhamento de lâmina, etc., de um Pius. Então, resumindo a história, existem excelentes opções nos vintage e nos aparelhos modernos. E existem péssimos aparelhos vintage e existem péssimos aparelhos modernos. Com essa, eu coloco a bola para frente, vem o próximo. Olá, Roberto Pinteiro e demais ouvintes aí do nosso Barbeando Cast. Eu concordo com o que o Pinteiro disse, realmente existiram muitos aparelhos vintage que foram uma revolução na época, tanto em design quanto em conceito. Aparelhos que são desejados até os dias de hoje, como os House Razors, as primeiras single wedges como as Jane, as Valley de Altos Tropos, e também alguns que não foram tão interessantes e que se mostraram realmente ideias erradas. Como os barbeadores novos também, nós temos muitos barbeadores bons e também temos muitos barbeadores que não valem realmente o dinheiro investido. O que é uma das coisas legais do nosso hobby é a experimentação, a possibilidade de conhecer vários modelos, vários anos de fabricação, vários conceitos, várias ideias. Mas alguns aparelhos vintage eu acho que são icônicos, que quem tiver a oportunidade de conhecer deveria conhecer. Como a Fatboy, que o Pinteiro falou, que é para mim uma das melhores ajustáveis feitas até hoje. Como as Gillettes New, que também tem um conceito muito interessante. E das Gillettes de duas peças, né, as TTOs, Twist Open, eu recomendaria também a Gillette Head Tip, que é uma Gillette muito bem feita, muito precisa, muito confortável. Dizer que os novos são melhores ou que os antigos são melhores realmente é questão de gosto. Nós temos muitos amigos aí no nosso meio que preferem as vintage, tem muitos que preferem as mais modernas, mas o conceito realmente, para mim, na minha opinião pessoal, é que importa muito. Então, assim, o conceito do Magen realmente é muito bom. O conceito de uma Chic Injector é revolucionário. Como o conceito de uma Pils, como o Pinteiro falou, também é uma coisa fantástica. Eu acho que a melhor coisa, antes de se ter as suas preferências, é poder experimentar os dois mundos para poder falar com certeza e com total isenção sobre o que seria melhor. O que eu acho interessante dos barbeadores vintage é que muitas vezes o que a gente vê, o que aparece por aí como inovação, são coisas que já existiam há muito tempo e foram esquecidas, né, com o passar dos anos. Então, por exemplo, eu tenho um barbeador antigo da Wilkson, um barbeador de 7 dias. Ele usa, basicamente, ele usa pedaços de navalha como lâminas. E ele tem várias inovações que você só vai ver ressurgirem muitos anos depois. Por exemplo, ele tem agressividade regulável, né, que você só ia ver basicamente no, com o surgimento da Fatboy. Ele tem a barra de segurança dele, ela é uma barra que rola. Então auxilia no deslize do aparelho no rosto. Ele tem uma regulagem de inclinação da cabeça do aparelho, né, que é algo que eu nunca vi depois isso acontecer, né? E eu estou falando de um aparelho que é da virada do século XIX para o início do século XX. Então, outro aparelho vintage interessante, ou na verdade um conceito vintage que de vez em quando ressurge, são os aparelhos vibratórios, né? Tem aparelho de corda, tem aparelhos que são elétricos, né? E vai não vai, a Gillette lança uma versão do Fusion ou de qualquer outro aparelho novo que utiliza esse sistema de vibração como se fosse uma grande novidade, né? E a gente tem isso há mais de um século. Olá, amigos do Barbeando Cast, Cláudio aqui está falando. Eu acho muito interessante esse debate entre as vintage e as modernas. Eu, particularmente, assim, comecei o meu barbear clássico com uma Gillette Slim e com outra moderna, que foi a Merco 34C. É claro que, por exemplo, as vintage você encontra aparelhos que têm mais de 60, 70 anos, extremamente bem construídos, verdadeiras joias, entendeu? Como a Gillette Aristocrat, a Fatboy, a Head Tip, que são peças clássicas e que estão aí há 50, 60, 70 anos, proporcionando excelentes barbeares. E do outro lado nós temos as modernas. E as modernas nós temos os mais variados preços. Nós temos a Miele, as Mercos, temos outras marcas aí que têm surgido nos últimos anos com preços bem caros, né, em geral, né, mas que você, mas tem para todo bolso e para todos os gostos, entendeu? Então eu acho que vai de cada um. Eu particularmente eu gosto muito das vintage, uso constantemente nos meus barbeares e recomendo a qualquer um que comece no Netshave, que comece com uma Gillette Tech, uma Gillette Fat Handle, e se for numa ajustável, vai para uma Fat Boy. São peças assim que nunca te deixam na mão e que vão te proporcionar ótimos barbeais. Em contrapartida, se você é iniciante, você pode optar por uma Merco 34C ou então uma Edwin Jagger, também R89. R89. São barbeadores também, dos modernos, são clássicos também, e que são bem suaves e que vão te proporcionar excelentes escanhoados. E no mais, essa diferença entre vintage e moderna realmente é uma viagem bem interessante. Vai do gosto de cada um. Vamos lá, vamos promover esse debate que está bem interessante. Um abraço a todos. Boa tarde, pessoal do Barbeando Cast. Primeiro, parabéns por mais esse novo espaço. Aqui é o Ivan. Na verdade, eu não tenho uma opinião, eu queria fazer um questionamento. Vocês falaram muito dos aparelhos vintage, de grandes aparelhos, tipo Fatboy, Gillette Fatboy, por exemplo. Meu questionamento é o seguinte: com tanta tecnologia que nós temos hoje, com o avanço da tecnologia, maior acesso a materiais, equipamentos e tudo, por que os fabricantes não reproduzem aparelhos tipo esses que foram sucesso no passado? Eu não falo nem fazer aparelhos parecidos, mas reproduzir mesmo o Fatboy, por exemplo. Vamos reproduzir um aparelho ajustável igual o Fatboy e com a tecnologia atual pode trazer. O que é que vocês acham disso? Ivan, essa eu posso te responder, porque é minha área. Aí a gente tem um problema, dois problemas na verdade. Um problema é o modelo de negócio da Gillette. O modelo de negócio da Gillette, que eles chamam de loss leader, né, que foi criado desde a fundação da Gillette, é que você venderia o aparelho com prejuízo para recuperar o investimento com a venda das lâminas. Então, é o mesmo modelo de negócio utilizado pelas impressoras, fabricantes de impressoras jato de tinta hoje em dia, né? Você tem a impressora bem baratinha e quando você vai comprar a tinta para ela custa uma fortuna. O que é que acontece? A Gillette, né, a lâmina de barbear Double Edge, ela já caiu em domínio público há algumas décadas. Então você não tem como fazer o sistema de loss leader. Você não tem como vender o aparelho de barbear com prejuízo para tentar recuperar para recuperar o lucro com a venda da lâmina, porque tem um monte de gente que fabrica a lâmina. Então não é viável economicamente para a Gillette fazer esse aparelho, um aparelho Fatboy, porque ela não vai vender lâminas para recuperar esse investimento, né? Esse prejuízo que ela tem com a venda do aparelho. E se ela for fazer o aparelho para ter lucro, esse aparelho vai sair muito caro, porque é um aparelho bem complexo, com muitas partes, com tolerâncias pequenas. Então, não, simplesmente não vai rolar. Isso aí não vai acontecer. O mercado é muito pequeno. O valor agregado da lâmina é praticamente inexistente, né? Você vai ter uma lâmina que todo mundo pode fabricar. Sobre essa questão da lâmina, inclusive, vale salientar que as primeiras lâminas da Gillette, elas não tinham esse formato que a gente conhece hoje. Elas eram praticamente retangulares e com os cantos arredondados e tinham três furos. Quando esse modelo de lâminas caiu em domínio público, e aí todo mundo podia fabricar lâmina de barbear com esse formato, a Gillette mudou o formato dos seus aparelhos para que eles não fossem mais compatíveis com as lâminas de três furos. E lançou um novo formato de lâmina, que é esse atual que a gente conhece, que tem um furo contínuo no meio e tem duas pontinhas dos lados. Então, essa lâmina atual, ela pega nos aparelhos antigos, mas as lâminas dos aparelhos antigos não pegam nos novos. Então a Gillette conseguiu, com esse desenho industrial novo da lâmina, garantir mais 30 anos de exclusividade sobre a venda de lâminas para os seus aparelhos e pôde manter o seu sistema de loss leader. Quando essas lâminas, né, o desenho industrial dessas lâminas caiu em domínio público, aí foi quando a Gillette teve que passar para um outro mercado, porque competir no mercado de DE não valia a pena, você estava ganhando centavos em cima da lâmina e a Gillette não gosta desse modelo de negócio. Pinteiro, excelente explicação. Obrigado pela resposta. Mas vamos estimular um pouquinho mais a dúvida. Você falou da Gillette e tal, mas por que empresas como a Merco, a própria Pius, não investem em refazer estes aparelhos vintage, já que eles eram tão bons? A Pius investe pra caramba em fazer um aparelho. Então ela não está preocupada em custo, porque ela bota o preço dela e ela vende. Por que ela não faria um aparelho igual ao. Eu estou usando o Fatboy só como exemplo, porque ele foi muito citado. Mas igual a qualquer vintage de sucesso. O que é que você acha disto? Essa eu vou responder no chute e no achômetro. É difícil você colocar um preço no aparelho, né, e ter um lucro interessante com o aparelho quando você tem. Quando ele é uma réplica de um outro aparelho e esse outro aparelho ainda existe no mercado e tem um preço relativamente acessível. Então, colocando de forma clara, você pega uma Pius. Né? Sem nenhum tipo de regulagem, ela vai custar, sei lá, 200 dólares. Um Gillette Fatboy em condição de novo, você vai comprar por 80 dólares. O que é que faria, né, você comprar uma cópia de Gillette Fatboy feita pela Pius e pagar 200 dólares, pagar 250 dólares, pagar 300 dólares, quando você pode comprar um Gillette Fatboy em estado de novo por 90 dólares? Então, eu acho que essa competição com o antigo termina criando uma comparação e uma limitação no preço que você pode comprar. Quando um fabricante como a Pius pega e simplesmente rompe com o passado, você não tem parâmetro para comparar. O mesmo não se aplica à Merco, né? A Merco, ela tem designs clássicos, né? Mas os designs clássicos dela, se você parar para anotar, eles têm preços bem acessíveis, porque ele está competindo com os aparelhos antigos que ainda estão aí à venda. Os aparelhos da Merco de design inovador, né? O Futur, o Vision, já são bem mais caros, né? O Vision custava 100, 110 libras quando o vi à venda em uma loja, né? E por que ele podia cobrar isso? Não tinha nenhum material muito nobre lá, mas você não tinha com o que comparar. Não existia uma competição com um aparelho igual e antigo, né? Eu acho que quando essas empresas resolvem não copiar desses aparelhos antigos, elas ficam muito mais livres para cobrar o que quiserem, porque você não tem competição. Na verdade, o que eu estou tentando aqui é uma provocação no sentido de da gente discutir se realmente as empresas não tentam copiar ou fazer algo bem semelhante, aproveitar o design dos antigos com a nova tecnologia, porque eles não querem ou porque se realmente eles fazem hoje coisa melhor. Assim como o Roberto disse, ele prefere os modernos. Eu não tenho experiência com os antigos para afirmar isso. Por isso eu comecei com uma pergunta. Então a minha provocação é o Fatboy realmente era melhor do que nós temos hoje? Novamente, estou citando o Fatboy porque foi o mais citado aqui, mas qualquer vintage é realmente era melhor do que nós temos hoje? Ou o que nós temos hoje é uma evolução disso que era vintage e não faz mais sentido a gente, mesmo tendo tecnologia atual, para fazer algo melhor usando o mesmo design do que era vintage? Não fazemos, porque o que a gente tem hoje é a evolução disso, o que se tem hoje é melhor. Ivan, eu vou dar uma contribuição também sobre o que eu acho. Hoje, nós temos toda a condição de manipular qualquer tipo de material, coisa que anteriormente isso era improvável. Então, eu acho que não é feito isso por um problema apenas. Não temos um público muito grande que justifique uma empresa investir em maquinário, projeto, para fazer 1.000, 2.000 barbeadores. Isso não vai dar lucro para ela, a não ser, como o Pinteiro falou, que eles coloquem um preço excessivamente lá em cima para justificar. Nós temos empresas pontuais, como, por exemplo, a Rocknell, que é uma empresa da Turquia. Ela fez de aço uma máquina ajustável, parece um pouco com a Fatboy, ainda não tem o sistema de cliques da Fatboy. Se não me engano, o sistema de ajuste dela é muito próximo da Mercury Progress, ou da antiga Apollo, que é um sistema que você gira embaixo e você consegue ajustar também o ângulo de exposição. Essa máquina custa quase $300. A Parker tentou fazer uma máquina com cabo de latão, também no mesmo esquema da Mercury Progress, por $80. Então, assim, claro, você vai ter aficionados que vão pagar $300 para ter uma máquina dessa de aço. Mas é aquilo que o Sagradede falou: você pega uma máquina, uma Gillette Fatboy, num excelente estado por $80. Se você quiser comprar uma Fatboy revamp, né, que o pessoal costuma chamar, ela recapada, refeita, reniquelada, ou rhodium, com qualquer outro tipo de acabamento, você paga $200. Então, assim, ainda é mais barato do que essa de aço, com um design tão bom quanto, conceituado. Então, eu acho que o maior problema deles não investirem em trazer designs vintages para os dias de hoje é: você consegue essas vintages em estados excepcionais, às vezes tendo paciência, claro, por 40% do preço que sairia uma nova. Alci, eu entendi bem esse ponto de vista o seu e do Sega Dedé, né? Sega Dedé é boa. O que eu quero levantar aqui é onde houve essa ruptura entre o que é vintage e o que não é. Porque o que me parece é que não existe esta ruptura entre o que é vintage e não é. Existem aparelhos que eram feitos e foram evoluindo. E foram evoluindo, evoluindo, evoluindo, e nós temos o que temos hoje. E como isso é um aparelho que é feito em aço, muitos deles não sumiram do mapa, eles continuam aí, e tem pessoas que usam até hoje. Então, assim, o que eu acredito que aconteça é que é isso, não existiam aparelhos, não é tipo LP e CD. LP e CD é uma coisa bem clara. Existia o LP e houve outra tecnologia que foi o CD. Então são duas maneiras diferentes de se gravar música e se disponibilizar música. E no caso dos aparelhos de barbear, eu não enxergo isso. Eu enxergo aparelhos que eram feitos e foram evoluindo, evoluindo, mudando um pouquinho de formato, mudando, e temos o que temos hoje. E assim, isso quer dizer, a minha dúvida só é se esses antigos eram melhores, eles deveriam continuar sendo fabricados. Se eles não continuam sendo fabricados, é porque possivelmente eles não eram melhores. O que temos hoje é a evolução desses antigos. É esse meu ponto de vista. Fala, pessoal, tudo bom? Em primeiro lugar, meu nome é Kel Albuquerque. Segundo, parabéns aí mais uma vez pela iniciativa. Muito legal termos um espaço, mais um espaço, né, para discutir sobre nosso hobby. E já entrando nessa questão dos aparelhos vintage, dessa última mensagem do Ivan, em relação talvez a esse ponto de ruptura do que se chama vintage ou do que não é vintage, do mais moderno. Eu, no chute, lógico, não, experiência com isso há pouco, eu tô nesse ramo de barbear tradicional há pouco tempo, mas eu chutaria, cara, que esse ponto de divisão dele, que é vintage ou não, é de quando a Gillette parou de fabricar Safety Razor. Até onde eu vejo, os últimos modelos de Safety Razor da Gillette é o dali para trás, é o que se chama de aparelho vintage, e dali para frente é que outras empresas começaram a produzir mais os aparelhos e que a Gillette passou a produzir os aparelhos de multilâminas deles. Então, meu chute é isso, entendeu? Porque esses aparelhos que são muito bons, que a galera costuma recomendar mesmo, que são os mais, dentre esses aparelhos mais antigos, mais comentados, a imensa maioria são da Gillette. Os modelos como a Slim, Fatboy, Tech, Gillette Neo, a Aristocrat, enfim, todas elas. Então, esse é um chute, né? Um palpite. Talvez quem aí que tem mais conhecimento pode discorrer melhor a respeito. Não, concordo contigo também, Ivan. Mas o que que acontece muito se a gente for ver historicamente? Meu primeiro aparelho de barbear foi uma Gillette Tech sem base plate que meu avô usava e meu pai também. Então, assim, quando eu tive contato com o primeiro aparelho descartável, o Presto Barba azulzinho, eu achei aquilo uma coisa fantástica, uma evolução, chance de corte muito pequena. Então, assim, eu acho que quando a Gillette passou realmente para essa parte de aparelhos descartáveis ou aparelhos com recargas, que a gente sabe hoje que você compra um Fusion por R$ 40 com uma recarga já incluída, e quando você vai comprar somente as recargas, cada uma custa 30. Então, assim, eu acho que eles deixaram de ser fabricados justamente por isso, por mudança comercial da empresa. Olha, vamos começar a fazer aparelhos descartáveis, que a gente tem um lucro muito maior e uma rotatividade maior, porque você faz um aparelho, a Pils, você pega como exemplo que você está citando, uma Pils hoje ela custa US$ 200. Você vai gastar US$ 200 uma vez só. Você não vai comprar 3, 4 pios só porque mudou o acabamento. Tem quem compre, mas a maioria das pessoas não faz isso. Ao passo que você pega a gente que vai comprar um Fusion, que ele vamos colocar em dólar, que ele pague US$ 15 um aparelho, e vai ficar comprando recarga aí durante 2, 3 anos, esse US$ 200 transforma rápida. Ou seja, a Pius ganhou US$ 200 quando vendeu um aparelho. Só que desses US$ 200 líquido ficou quanto para ela? 30%, porque o material é caro, a fabricação é complexa. Ao passo que a Gillette ela vai ganhando as recargas. Então não é que deixaram de fabricar, tanto que você vê que a Merco ela fabrica aparelhos desde a década de 40, se não me engano, de 30, 40, funciona até hoje. Aí compara a Merco com a Gillette, é bem menor. Por quê? A Gillette com essa massificação, com as propagandas mesmo, com a publicidade massiva, dizendo que é a melhor coisa para sua pele, seria um aparelho de 5 lâminas, que a gente sabe por prática e por conceito que não é, eles acabaram dominando o mercado nisso. Colocaram uma ideia que o que é vintage, segundo eles, que são esses aparelhos de double edge, são aparelhos ultrapassados. Então, é um nicho que continua pequeno, são poucas pessoas que se dispõem a pagar numa 34C, US$ 30, US$ 40 custa lá fora. Tem gente que acha isso um absurdo. Quanto aos aparelhos vintage versus aparelhos modernos, minha experiência não é muito grande. Na verdade, como eu falei, comecei no barbear tradicional há pouco tempo. Meu primeiro barbeador foi o Edwin Jagger, que já foi citado ali mais pra cima, mais anteriormente. Falo mais pra cima porque a gente estava visualizando a mensagem aqui no Telegram. Pelo Cláudio. É o Edwin Jagger, o DE89. E eu tive condição de adquirir de um dos amigos até aqui do podcast do Alci, uma Gillette Slim Adjustable. E é um barbeador incrível, ele é fantástico. É difícil até se imaginar de algo tão bem feito naquela época, porque é um barbeador, pelo código dele, ele foi feito em 1966 e está no estado perfeito ainda hoje. E pelo preço que eu comprei, se fosse, por exemplo, um barbeador moderno produzido nos mesmos padrões, talvez de um material como o aço inox, por exemplo, custaria seguramente 3 a 4 vezes mais. Então, já entrando na outra questão dos aparelhos, eu acho que é isso também. Se uma empresa das atuais fosse tentar fazer, seria muito custoso, digamos assim, e para ter uma margem de lucro que justificasse, seria um preço muito elevado para pouco público. Então, não tem interesse. Visto também que há muitos desses aparelhos mais antigos estão aí em circulação também. Lógico, deixaram de ser produzidos. Mas aí você ainda encontra, às vezes, até aparelhos que nunca foram abertos. E na época, até como o Pinteiro estava falando, eu imagino, lógico, que na época, para vender um aparelho desse, até podia até se ter um certo prejuízo. Porque, sinceramente, já vi aparelhos, alguns anúncios de aparelhos antigos, como as giletes Red Tip, Blue Tip, Flare Tip. Vendendo a menos de 5 dólares. Então, realmente, onde a Gillette ganhava mais era na parte das lâminas. Mas, enfim, o meu palpite também para a questão do lucro, aliás, para a questão de não serem produzidos aparelhos como os antigos, mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje, é porque ainda assim se tornaria um processo custoso demais e que as empresas certamente não teriam uma margem de lucro legal que justificasse o esforço. Alcir, continuando falando sobre a Gillette, eu vou até citar o exemplo que eu usava antes do barbeiro tradicional, o Mach 3. O Mach 3, eu fui ver agora esses dias no supermercado, um aparelho com uma das recargas, ele custa aí na faixa de uns 18, R$ 20, digamos. E duas recargas, o conjunto com duas recargas, custa 20, R$ 25. Então, a Gillette continua ganhando muito dinheiro em cima disso, porque é algo que é mais conveniente. Um barbear com um barbeador desse tipo é, quer queira quer não, você pode fazer isso mais rápido. Tem gente que faz no chuveiro enquanto toma banho. E toda a propaganda em cima, todo o marketing, toda a divulgação, e vende pra caramba. E você imagina quanto que se gasta para fazer uma lâmina daquela, muito pouco. Um barbeador, um aparelho desses mais modernos, mais desses descartáveis, ou de recarga da Gillette, gasta-se muito pouco. Então, o lucro que se tem em cima disso é muito maior. Então, para uma empresa como a Gillette, é muito mais vantajoso, muito mais lucrativo esse tipo de negócio. Muito bem colocada essa sua comparação da Gillette com a Pius. E voltando à questão dos barbeadores, né? Barbeadores vintage e modernos. Como eu falei, que o meu primeiro barbeador, desculpa, o primeiro barbeador foi a Edwin Jagger. Eu fui comprando alguns outros e usei a Gillette Linha Adjustable, um barbeador muito bom. E tô assim, mas no fim das contas, entre moderno e antigo é muito questão de gosto. Eu gostei demais das duas, mas ultimamente eu tenho me dado muito bem com a Edwin Jagger. Então, é o aparelho que eu tenho usado mais, com muito mais frequência. Mas a Slim Adjustable, ela é um aparelho fantástico. É impressionante a condição que ela está ainda de uso. Perfeito. E mesmo depois de 50 anos de fabricação, todas as peças funcionando adequadamente. E ela proporciona um barbear bastante confortável. Eu digo até que talvez se esse tivesse sido o meu primeiro barbeador, não tivesse comprado outros, porque é um barbeador bem. Você consegue um barbear muito bom. Mas eu me dei melhor com o uso da Edwin Jagger. Isso não significa também que acho que por causa disso o vintage é melhor ou o moderno é melhor. Cada um tem suas características, como também o Pinteiro falou mais acima, certamente existem aparelhos vintage que são uma porcaria, aparelhos modernos que são uma porcaria. Então, no fim das contas, é mais questão de gosto pessoal. Eu tô me dando melhor com um aparelho que é um pouco mais de produção mais recente. Então, voltando ao que eu falei, a questão da ruptura, o Kel botou um ponto bem legal aí, que é a questão de que eu acho que a ruptura aconteceu com a Gillette, quando a Gillette parou de fazer safety razor. Porque se não for assim, para mim, o debate não está entre aparelho vintage e aparelho moderno. O debate está entre aparelho que usa double edge ou single edge e aparelho descartável em multilâmina. Porque, assim, eu não enxergo uma diferença entre, por exemplo, o Merco 34C, um Edwin Jagger R89 e um Gillette antigo, vintage, como vocês falam. Para mim, são aparelhos praticamente iguais. É por isso que eu fiz a provocação desde o início. Fora um ou outro ajustável que tem aí, como o Fat Boy, que não se fabrica mais, o resto praticamente é igual. Se você pegar um Gillette antigo, que não seja ajustável, e pegar um Merco de hoje, não tem diferença entre um aparelho e outro, praticamente. Então, assim, para mim, a ruptura houve entre o que a gente ainda tem hoje, que a gente usa no wet shaving, e os descartáveis e os multilâminas. Opa, tô de volta na discussão, que por sinal, fantástica, hein? Fantástica. Porra, só o fato de descobrir que não é Sega Dead, que é Sega Dedé, já valeu o podcast inteiro, velho. Vamos marcar um outro só para descobrir o significado de Sega Dedé. Voltando ao assunto, deixando a brincadeira de lado agora. Eu acho que o Sega Dedé, vai ser difícil mudar isso agora. O José Pinteiro colocou uma coisa e o que é o complementou. A Gillette, num determinado momento, sabia que ia perder a patente da lâmina e que não ia ganhar mais dinheiro. E nesse determinado momento, eles, por questão de mercado, Gillette não é uma empresa de ganhar pouco dinheiro. Gillette não é uma empresa de contar trocado. É uma empresa que tem que lucrar bilhões por ano. E aí eles já visualizaram o projeto de aparelhos descartáveis e culminou uma coisa com a outra. Vamos largar as giletes, vamos largar os aparelhos que nós estamos fabricando e vamos passar a investir pesado agora, inclusive em marketing, para dizer para você que o aparelho descartável é melhor que o aparelho vintage que usava Gillette, né? Se nós estamos na situação que estamos hoje, entre espumas enlatadas e barbeadores multilâmina, é graças à Gillette, é ela que fez esse estrago no mercado. A Gillette é foda. Essas empresas multinacionais gigantescas, quando elas querem mudar o rumo do mercado, elas fazem. Elas têm poder para isso, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Mas aí outras empresas permaneceram fabricando. Como o Ivan citou, a Mercury continua fabricando aparelhos que são idênticos aos vintages, né? Aparelhos são fabricados há 40, 50 anos, sei lá quanto tempo que a Mercury está fabricando. Agora, opinião particular em relação a esses aparelhos. Eu prefiro os modernos. Por quê? Apenas gosto. Eu prefiro uma Future, mas eu também tenho uma 39C. A 39C acho que está no meio do caminho, né? É razoavelmente antiga, mas também é nova, né? Eu prefiro a Single Edge, por exemplo. Eu tenho uma Lume Goose, eu acho fantástica. Eu experimentei a Black Hawk, a outra é Single Edge, que é uma coisa moderna derivada do antigo, né? Mas mesmo assim são modernas e eu prefiro. Eu não sei, eu me adapto melhor, gosto mais. Tem uma Super Speed, eu adoro a minha Super Speed, mas eu ainda prefiro as mais modernas. É aquilo, né? A Gillette praticamente, se a gente for analisar a fundo, ela não mudou o conceito dela inicial, que é vender a lâmina e praticamente dar o aparelho para que a pessoa use. E se você for ver, esses aparelhos eles não são intercambiáveis, né? Então, às vezes, você tem um Mac 3 ou um Sensor, ele já não vai caber no Fusion. Assim, faz bastante tempo que eu não uso aparelhos descartáveis e aparelhos de multilâminas, né, de cartucho. Mas pelo que eu sei, por exemplo, o Mac 3 ele não dá certo no Fusion e vice-versa. Então, assim, ela continua com a mesma coisa. Ela vende o cartucho, você na primeira compra você ganha praticamente o aparelho, mais um ou dois cartuchos, e você vai continuar comprando cartucho até ela resolver lançar um com 6 lâminas e a cabeça saltitante. Ou seja, eles vão inventando e criando sempre algum artifício, e claro que quando cria esse artifício, usa-se a publicidade a nível global que eles têm, todo o poder de marketing, usando para isso garotos propagandas do quilate de Neymar, Cristiano Ronaldo, fazer essas propagandas e vão vendendo. Então a pessoa acaba comprando isso, e se faz bem, se faz mal para a pele, se demora ou não, a pessoa acaba nem entendendo, porque a gente tem, eu acho que quase todos no mundo acham que o que é mais novo acaba sendo mais tecnológico, tem mais evolução, e na verdade a gente sabe que fazer a barba no método tradicional, wet shave, o nome que a gente quiser dar, acaba sendo mais benéfico para a pele, a gente acaba tendo menos irritação, mas hoje foi convencionado que o melhor para a pele é um Fusion, por exemplo, e para isso a gente acaba pagando preço, nem que para isso tem uma barba com muita irritação, tem um barbeiro sofrível, tem que usar timbre de barbear embaixo de chuveiro, alguma coisa para tentar minimizar mais. Na cabeça da gente, não, pô, se a Gillette está fazendo, é o último lançamento, ele é melhor. Então o problema não é o aparelho, sou eu. E na verdade nem sempre é assim. Mas, e se a gente for analisar friamente, a Gillette não mudou o jeito de negócio, não.